Isso mesmo, Diego Sampaio. Tenho fé, que um dia tudo vai mudar. Eu acredito que o sol pela manhã irá brilhar. Eu tenho fé nesse dia que um dia irá chegar. Acredito na terra que um dia irei entrar. Sei que pra tudo existe um tempo determinado. Tudo tem um propósito por Deus preparado. A chuva cai, o pássaro que canta, o amor de mãe, o sorriso da criança. Nesse tipo de coisa que prefiro acreditar. Sei que a dor, a violência, cedo ou mais tarde irá passar. A luz vai brilhar onde há escuridão. O amor vai reinar lado a lado com perdão. Por isso, parceiro, fui mais listando, estudando, trabalhando, traçando os planos pra mim e pelos meus manos. A Deus vou orando, glorificando, clamando, e que na minha caminhada não mude meus planos. Pois sei que suas promessas ele irá cumprir. Em breve o céu e a terra irão se abrir, e findará todo o pranto. E nesse dia se ouvirá cântico dos cânticos. Nesse dia tudo vai mudar. Nesse dia a luz irá brilhar. Nesse dia o justo irá reinar. Na sombra do Onipotente todos irão descansar. Eu tenho fé. Eu acredito que os sonhos podem se realizar. Eu tenho fé. Eu acredito que tudo pode mudar. Eu tenho fé. Eu acredito que os sonhos podem se realizar. Eu tenho fé. Eu acredito que tudo pode mudar. O homem não pode viver só de ilusão, mas tem que ter fé em Jesus no coração. Não pode se deixar levar pelo mundão. O servo de Deus anda na contramão. É preciso acreditar, se manter firme na luta, pois a vitória só depende da sua conduta. A vida é dura, mas a amargura um dia irá passar. E só as coisas boas você deverá lembrar. A esperança existe, não tô te iludindo. Não despreze minha função, não ignore o que eu digo. A fé moveu montanha, já fez cego enxergar. Bem-aventurado quem decidiu acreditar. Sei que é difícil, mas não é impossível. Pra quem abriu o mar num momento inesquecível. Só basta acreditar, e o mais ele fará. Preto, branco, pobre ou rico, ele irá voltar. Eu tenho fé. Eu acredito que os sonhos podem se realizar. Eu tenho fé. Eu acredito.